Desde as 8h30 da manhã, a Sanepar está realizando obras de interligação de redes de distribuição na Avenida Costa e Silva. Por isso, o fornecimento de água ficará prejudicado até às 14 horas na região dos bairros Itamaraty, Vila Cláudia, Alto São Francisco, Polo Centro e Beverly Falls Park. Clientes que não possuem caixa d'água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente e a previsão é que o abastecimento esteja totalmente normalizado até às 18 horas. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada imóvel pode ter caixa d'água com capacidade para atender às necessidades por no mínimo 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. O serviço de atendimento ao cliente Sanepar é feito pelo telefone 115, que funciona 24 horas por dia. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.